Hai voluto violentare la Dea Natura. Non fiat voluntas tua. Ogni giorno hai voluto che schiere di anime innocenti lasciassero i corpi divorati dalla fame. Ogni notte, pieno di vino e puttane, hai celebrato il tuo potere temporale. Non fiat voluntas tua. Ora la tua sorte è segnata. Conoscerai le crepe dove vive il serpente. Guarderai i monti di sangue coprire il tuo viso. Ora ho iniettato uno spettro nella tua mente per farti cambiare, per farti impazzire, per farti morire, per far sì che nell'abisso dei venti l'ombra schiarita della tua mente sia una pallida vela. È la fine, piccolo uomo fallito. Questa è la tua fine. Esmagadas, facas prontas, afiadas para serem utilizadas. O alvo é perfeito, pegando o mundo inteiro, jogando Bush no Iraque no meio do bombardeio. Sentindo o gosto amargo de um míssil lançado, corpos estendidos, mutilados, seu ali do lado. O sofrimento de parentes dos soldados enterrados, lágrimas que percorrem um rosto injuriado. Difícil de aceitar, medalhas não vão ajudar a ressuscitar, a vida de quem perdeu não vai voltar. A busca do poder fazendo o inocente morrer. O petróleo vale vidas pra você sobreviver. Resposta é o gesto, homem bomba por perto. Destrói o concreto, terrorista quebra o seu teto. É a guerra continua, é o terror que tumultua. Verme que atua, não adianta, a culpa é sua. Então eu quero ver, pôr a cara pra bater. Seria zoado, pisado e lixado até morrer. Caixão sem flores pra você, pois ninguém vai te ver. Doente com poder, assassino vai se fuder. Petróleo manipula o monopólio no estrangeiro, território é notório. Sofrimento sofredor de face oculta que grita pedindo ajuda. A voz muda, ninguém escuta. Ele se julga o soberano, rei da regra absoluta. Seus dias estão contados. Ush, filha da puta, pátria da suposta imposta falsa liberdade. Aprisiona, engole a chave, traz terror, desigualdade, falsidade, genocida, homicida aos milhões. Que se fodam os corações, quero cifras e cifrões. É a ordem na terra da verdade de mentira, onde a mão que pede a paz é a mesma que atira. Tira a vida a cada tiro, a cada guerra que termina. E eu começo a que extermino seu nome com a minha rima. Contra bombo, bombardeio, tiroteio, a armadilha. Donzezão, chacal de ferro, te espero na guilhotina. Sessão, 360 graus, recorde. Tô tá ligado, 360 vamos lá. Graus. É isso mesmo, vagabundo. Fora Bush. Fora Bush.